Boa tarde a todos. Que a paz, o amor de Jesus esteja com todos. Uma alegria retornar a esta casa, que sentimos a acolhida fraterna da espiritualidade aqui e dos companheiros encarnados também. E que possamos nesta tarde juntos refletirmos sobre uma passagem importante do Evangelho, uma lição muito valiosa para o homem no tempo de Jesus e nos nossos dias também. E com toda certeza será um ensinamento valioso para muitas gerações da futura humanidade que viverá nesse planeta ainda por milhares de anos. É aquele momento em que Jesus, tendo subido ao monte, falou sobre várias coisas, mas principalmente sobre a bem-aventurança daquele que é sofredor. Quando Jesus falou que seria bem-aventurado aquele que passa por momentos difíceis. E nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, a explicação dessa passagem. Por que que algo aparentemente tão contraditório tem uma verdade por trás disso? Por que que uma pessoa sofredora pode se considerar bem-aventurada? Para que não nos escape a ideia, vamos relembrar então o que Jesus disse, que ficou registrado no Evangelho de Mateus, que ficou assim: bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Bem-aventurados vós, que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós, que agora chorais, porque rireis. Mas, ai de vós, ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós, que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós, que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Essas passagens, elas ficaram registradas tanto no Evangelho de Lucas e de Mateus, que trazem uma ou outra diferença na forma da apresentação daquilo que ficou conhecido como as bem-aventuranças. E aqui nós temos material para muita reflexão. O primeiro, e é uma reflexão tirada do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, é de que Jesus, ele coloca no futuro as recompensas que o homem deve esperar pela sua experiência terrena. Jesus colocou em muitas ocasiões de que o reino dos céus, o estado de felicidade do espírito, o estado de bem-estar para o homem, seria uma realização do futuro. E é algo que, quando nós trazemos para os nossos dias, nós conseguimos perceber claramente por que que Jesus fez dessa forma, que as recompensas viriam no futuro. Quando nós observamos hoje as conquistas que a humanidade tem em várias áreas, a capacidade que a humanidade tem de realização é espantosa. O homem, ele tem hoje um conhecimento sobre o mundo material e ele tem recursos para tornar boa, confortável, prazerosa a vida desses 7 bilhões de habitantes encarnados que nós temos no planeta. Hoje nós temos recursos no planeta que seriam suficientes para acabar com a fome em todo o mundo. Nós temos recursos suficientes para acabar com a doença da maioria da população, porque a maioria das doenças são doenças fáceis de serem prevenidas e curadas. A maioria das doenças que hoje afetam o maior número de pessoas do mundo são doenças relacionadas a saneamento básico e doenças relacionadas à nutrição. Tanto a nutrição carente, sem os nutrientes adequados, quanto a nutrição que decorre do excesso da ingestão de alimentos. Nós temos hoje conhecimento e recursos para solucionar, por exemplo, esses problemas. Hoje, os países teriam condições de solucionar praticamente todos os problemas dos seus cidadãos. E aí a gente pergunta, por que que não se resolve então? Por que que num país tão rico quanto o nosso, nós não temos os problemas sociais resolvidos? Porque acreditem, o nosso país ele é riquíssimo. O que nós movimentamos em termos econômicos, financeiros, é algo impressionante. E ainda assim parece que não tem recursos para atender toda a população. Então nós ficamos pensando e refletindo como pode, né, uma humanidade que conquistou tanto, que tem tanto à sua disposição hoje, e ainda não conseguimos resolver problemas básicos do homem. Isso porque não aprendemos ainda lições muito fundamentais de fraternidade, de amor, não aprendemos ainda lições muito básicas de respeito ao direito dos outros. Então aí nós começamos a entender por que que Jesus disse que só no futuro se dariam essas realizações que trariam às pessoas bem-estar, contentamento, em que o homem teria felicidade. Porque ele teria que passar por tantas experiências, por tantas situações desafiadoras que o fizesse transformar para daí ele poder aproveitar de um mundo melhor. Porque mesmo tendo todos os recursos à mão, nós ainda não conseguimos tornar o nosso mundo melhor. Então isso confirma para nós por que que Jesus naquele tempo, e se ele viesse hoje trazer esses ensinamentos, ele diria também que é no futuro que se dariam essas conquistas que trariam ao homem a paz, a estabilidade, a harmonia, o bem-estar. Que somente no futuro ele se sentiria realmente bem-aventurado. Porque não adianta só conquistar bens materiais, não adianta conquistar só valores intelectuais, é necessário também a gente conquistar valores mais profundos, valores que são aqueles do espírito que já vivencia a lei de amor. E a conquista desses valores passa muitas vezes por experiências muito desafiadoras. Muitas vezes o espírito, ao longo da sua evolução, que compreende milhares de anos, que envolve milhares de experiências que ele vai tendo no mundo material, ele precisa entrar em contato com a dor, com o sofrimento, ele precisa entrar em contato com realidades muitas vezes duras, para que desperte nele algo, um desejo diferente daquele que ele vem tendo até então. Quando a gente observa hoje pessoas que estão com todas as condições favoráveis em suas vidas, tem uma boa família, tem boas condições materiais, teve acesso à cultura, ao conhecimento, teve acesso a inúmeros bens que a humanidade criou, mas são pessoas que às vezes não conseguem viver em harmonia e em paz com o próximo. E aí é que a gente entende a lógica do sofrimento, a lógica dos problemas na vida. É aí que a gente entende por que que Jesus disse que quem chora seria bem-aventurado. Porque se chorando e hoje vivenciando as experiências desafiadoras, aquilo que nós chamamos de dor, aquilo que nós chamamos de prova, de expiação, se o indivíduo conseguir aprender o que essas experiências tem a ensinar, e ele conseguir se purificar nesse processo, se libertar do seu egoísmo, do seu apego à matéria, aí ele será bem-aventurado. Da mesma forma, as pessoas que desejam a justiça, que desejam um mundo melhor, se elas souberem aproveitar hoje as experiências em que elas testemunham a injustiça e aprenderem a ser mais justas nas suas relações com o próximo, esses serão bem-aventurados no futuro. Da mesma forma, os pobres, que serão no futuro bem-aventurados, desde que saibam viver com dignidade, sem revolta, mas sempre reverenciando o trabalho, se souberem valorizar a experiência terrena, serão bem-aventurados. Da mesma forma, os famintos, se souberem aproveitar a sua experiência dolorosa e modificar algo dentro de si, desenvolvendo a caridade, o amor ao próximo, mesmo estando carentes, mesmo sendo pessoas necessitadas, serão bem-aventurados no futuro. Então Jesus, quando anunciou as bem-aventuranças, e ele já tinha ensinado muitas coisas e continuaria ainda ensinando, deixou muito claro que não adiantaria o indivíduo ser sofredor simplesmente para no futuro ter resultados. Além de passar por provas, por expiações, por lutas, por desafios, tem uma forma de passar por isso. Se não passamos da forma adequada, nós repetimos a experiência. E essa é uma grande lição que todos nós temos e que nos indica o caminho da libertação para o sofrimento. É aprendermos aquilo que ele tem a nos ensinar. É aprender aquilo que a experiência desafiadora, aquilo que nós chamamos de dor e sofrimento, tem a nos dizer sobre nós mesmos. Quando nós aprendemos aquilo que aquela experiência tem a nos ensinar, nós estamos a um caminho de nos libertar daquele sofrimento. Digamos melhor, nós estamos a um passo da libertação do sofrimento. E muitas pessoas não se libertam das suas lutas, das suas provas, porque se entregam à revolta, à inconformação, a uma indignação exacerbada, se entrega a um desejo incontido de saciar o seu desejo, a sua ânsia de possuir, de ter, de experimentar. E muitas vezes o indivíduo não percebe que as experiências dolorosas representam grandes oportunidades para o espírito. E é natural, porque durante tantos séculos nós fomos, digamos, mal orientados sobre a razão do sofrimento para a humanidade, em que acreditamos que o sofrimento sempre é algo causado por algo que está fora da gente, pelo que vem de fora. E não percebemos, muitas vezes, que o sofrimento, ele nasce dentro de nós, para se manifestar através de nossas ações e se voltar contra nós. É isso que temos aprendido, então, com a doutrina espírita, desde o século XIX. É verdade que outras doutrinas, há milhares de anos, têm ensinado o homem corretamente isso, principalmente as de origem oriental, de que é a nossa ação que desencadeia o sofrimento que nos marca a existência. E nós, felizmente, no mundo ocidental, tivemos a doutrina espírita que veio lançar luzes sobre o sofrimento humano, mostrando que não há injustiça na experiência que chamamos sofrimento. Que as leis divinas, sendo sábias, generosas, sendo amorosas, não permitiria que nós experimentássemos algo que não fosse necessário à nossa experiência. Não permitiria que nos visitassem situações difíceis, desafiadoras, que nós não necessitássemos passar por elas. Então, é muito claro para nós, através dos ensinamentos dos Espíritos, que toda situação que nós vivenciamos, elas têm algo a dizer para nós sobre nós mesmos. Elas têm algo a revelar sobre o que nós somos. E o quanto nós nos descobrimos quando nós passamos por situações difíceis. Nós fazemos coisas que nós nem imaginávamos que nós éramos capazes de fazer. Quantas pessoas se acreditam, por exemplo, generosas, e quando atravessam um período de carência, demonstram que são, na verdade, profundamente egoístas, porque se fossem generosas, continuariam sendo generosas, mesmo numa grande carência. Quantas pessoas se acreditam muito mansas, pacíficas, enquanto está tudo bem, mas quando elas perdem as bases da sua segurança, elas revelam que elas na verdade são pessoas também capazes de agredir e de ferir, de machucar e magoar o outro. Então o sofrimento, ele serve para nós como um grande revelador do que nós somos. Ele é um grande espelho da alma, porque ele revela aquilo que na essência nós somos ainda. E daí os Espíritos terem recomendado que desenvolvêssemos paciência, resignação, que desenvolvêssemos uma atitude mais positiva nos momentos de dor, de sofrimento, para que a gente pudesse aprender com essas experiências não apenas o que nós somos, mas também transformar isso que nós somos. Porque é nesse momento da luta, do sofrimento, que nós podemos mudar a nossa essência. É nesse momento que, fazendo afirmações perante nós mesmos, de desejo de mudança, de transformação, pedindo a Deus o amparo nesse sentido, de que consigamos superar aquilo sem causar maiores problemas, para nós e para o próximo. Se nós tivermos realmente um propósito de renovação quando enfrentamos os desafios, eles são grandes oportunidades de crescimento para o Espírito. Daí Jesus ter dito: bem-aventurados os aflitos. Porque se nós soubermos aprender com essas experiências, nós crescemos e nos candidatamos a experiências maiores da existência humana. Nós nos tornamos criaturas mais capazes, mais compreensivas. Nós nos tornamos criaturas mais harmonizadas com as leis divinas. Então, nós temos que considerar que aquilo que chamamos de dor e sofrimento, na verdade, são grandes oportunidades de crescimento e elevação para nós. E nenhuma delas é injusta. Nenhuma das experiências que nós vivenciamos, elas são contra o nosso crescimento espiritual. Todas são possibilidade de elevação, desde que nós saibamos nos conduzir nessas experiências. E elas são sempre justas. Primeiro, porque Deus só permite que nós passemos por experiências que nós temos condições de superá-las. Nenhuma experiência dolorosa está acima das nossas forças. Por isso que a gente observa, às vezes, espíritos muito bons, pessoas de uma natureza já muito generosa, e são pessoas que às vezes passam por provas muito difíceis, e a gente questiona de maneira infantil, de maneira injusta, a gente questiona a sabedoria divina e a gente pergunta: poxa, por que Deus permitiu que aquela pessoa tão boa passasse por aquilo? E ele atravessa aquela prova com tanta serenidade, com tanta calma, com tanta resignação. Se fosse eu, me desesperaria, criaria mais problemas ainda. Mas é porque aquele espírito, ele está atravessando por uma experiência dolorosa, porque ele já adquiriu forças que permitem a ele vivenciar aquela experiência. E muitas vezes, solicitada por ele mesmo para a libertação definitiva dos seus compromissos do passado. Por isso que nós observamos esses exemplos. Uma aparente injustiça no sofrimento de algumas pessoas. E a gente tem inúmeros exemplos disso. De pessoas, às vezes, tão boas, tão generosas, que passam por situações de serem prejudicadas por pessoas profundamente maldosas, profundamente maliciosas, que acabam envolvendo aquela pessoa numa trama muito complicada e muito difícil. E aí, quem acredita em Deus, se pergunta: por que Deus permite isso? Na verdade, a permissão de Deus existe para aquilo. Mas é alguém que passa por uma experiência necessária ao seu aprendizado. Ele atravessa aquela experiência e, tenho certeza, ele vai crescer muito mais. Então, sempre que a gente observar a aparente injustiça, podemos ter certeza que é alguém que aceitou uma condição difícil, uma prova muito desafiadora, mas que ele tem forças para superar. E o mesmo acontece para a gente. Todas as nossas provas, todas as nossas lutas na vida, tudo aquilo que for expiação que nós temos que passar, nós temos força para superar, sim. Nós temos potencial para vencer quaisquer desafios da vida. Desde que a gente mantenha a fé, a esperança, a confiança nas leis divinas, sempre muito sábias. E a gente aure mais força ainda nessa fé. Por isso que Jesus recomendou tanto as pessoas doentes que o procuravam. Ele dizia: a tua fé te curou. Porque eram pessoas que tinham sim provas, tinham assim os seus desafios ali, tinham a sua experiência, mas por terem cultivado a fé, a confiança, por serem pessoas que acreditaram naquelas ideias renovadoras que Jesus trazia, elas conseguiam uma melhora significativa em suas vidas. E se libertavam muitas vezes desse sofrimento. De outras vezes, Jesus dizia para as pessoas: vá e não erres mais. Deixando claramente que as enfermidades que a pessoa trazia eram consequências das suas ações passadas. Eram resultado daquilo que elas tinham dito, pensado e realizado perante a vida. Então, existe sim justiça na vida do homem quando ocorrem acontecimentos desagradáveis. Nos ocorre aquilo que é necessário à nossa experiência. E quantas coisas nós podemos identificar na vida presente que nós somos a causa do sofrimento? São as causas atuais das aflições. Analisemos a nossa vida hoje, inventaremos os problemas que nós trazemos, que marcam a nossa existência. Quantos deles surgem das nossas decisões no presente? Quantas situações desafiadoras nós estamos hoje, tirando aí o nosso sono à noite, trazendo preocupação, porque são situações que nós criamos hoje. São situações que nós carregamos dentro de nós e que nós nem imaginamos que nós fomos os responsáveis. Há pessoas hoje que estão profundamente comprometidas financeiramente, porque se deixaram arrastar por sua ambição, seu orgulho, e contraíram dívidas que elas não conseguem superar. E elas perguntam, por que eu sofro isso? Mas é porque foram decisões que elas tomaram agora. Porque, salvo algumas situações aí, ninguém nasce endividado. Nós nos tornamos, na vida, em decorrência daquilo que nós somos. De outras vezes, nós temos relacionamentos muito conturbados porque nós não sabemos conviver com o outro. Às vezes nós somos pessoas que nos impomos muito, queremos sempre determinar as regras dos relacionamentos, e entramos em atrito, em conflito com as outras pessoas, porque não respeitamos o direito natural que elas têm. E quantas situações nós poderemos então relacionar que são nascidas daquilo que nós somos e que é no presente que nós criamos essa situação. Tem gente que começa a trabalhar num lugar e aí começa a encontrar ali pessoas difíceis no convívio. Quem é espírita às vezes pensa assim, ah, meus inimigos do passado que eu encontrei ali. E muitas vezes não são inimigos do passado. São pessoas às vezes difíceis, problemáticas, tanto quanto nós podemos ser também para os outros e nem percebemos. E muitas vezes a gente entra num jogo, numa disputa com essas pessoas. Nós entramos ali numa atitude de guerrear com essas pessoas e nem percebemos que uma mudança de atitude da nossa parte poderia torná-los nossos amigos e não nossos adversários no nosso ambiente profissional. E por aí vai. Quantas situações nós criamos de dificuldades na nossa vida em decorrência do nosso modo de ser, do nosso modo de se relacionar com o próximo, que bastaria alguns ajustes, veja, não é uma transformação total da nossa personalidade, mas bastaria alguns ajustes no nosso modo de falar, no nosso modo de agir, no nosso modo de nos conduzir, e nós entraríamos em harmonia com essas pessoas. Quando elas percebessem que nós não somos o adversário que ela imagina que nós somos, como nós imaginamos que elas são. Quando elas percebessem que nós somos pessoas confiáveis também, nós poderíamos conquistá-los e trazê-los para o time dos nossos amigos. Então nós temos que sempre ponderar muito quando nós vamos analisar as causas dos nossos sofrimentos atuais. O quanto nós, nessa vida, nós criamos essas condições. Após essa análise profunda e que identificamos que realmente não foi nessa vida que nós começamos esse problema, aí nós podemos atribuir as causas anteriores das aflições. Aí nós podemos dizer que sim, foi lá numa outra vida anterior que aquele problema, aquela dificuldade começou. São aquelas situações que a gente não consegue explicar de forma nenhuma a razão de certos ódios que nascem. Por exemplo, de uma criança para os seus pais, que foi tão amada, tão acolhida, tão bem cuidada, que foi desde que nasceu tão bem acolhida pela família, e ele se demonstra sistematicamente opositor ao seu pai, à sua mãe, aos seus irmãos. Aí sim, num caso desse, em que não há explicação no presente para esse comportamento, nós podemos atribuir sim que é um espírito que vem cobrar daquele grupo familiar as demonstrações de amor, de carinho, que serão necessárias para superar os ressentimentos que ele traz do passado por prejuízos que essa mesma família criou a ele. Aí sim nós podemos considerar que é uma causa anterior das aflições. E muitos, quando pensam, refletem nessa questão das causas anteriores das aflições, pensam assim: mas se é isso mesmo, por que que Deus não permitiria, então, que nós nos lembrássemos exatamente do que nós fizemos de errado, para daí a gente poder aceitar melhor o próximo? Seria mais difícil. Porque, veja, a gente lembra do passado. Lembra como? Na forma de emoção, na forma de sentimento. É o antagonismo que tem desse filho com a família, por exemplo. A gente lembra do passado também quando a gente analisa a nossa personalidade e a gente tem sentimentos, por exemplo, de superioridade em relação aos outros. Às vezes, no íntimo dos nossos pensamentos, a gente capta alguma ideia lá em que nós nos concebemos superiores às outras pessoas. Isso é uma lembrança do passado, muitas vezes, de épocas que vivemos e que tínhamos essa noção equivocada, assim, de que porque éramos ricos, poderosos, de que porque éramos influentes, tínhamos autoridade, nós tínhamos um privilégio em relação às outras pessoas. Esses sentimentos, às vezes, de superioridade que nós temos, podem ser, sim, fruto de uma educação errada aqui na Terra. Mas ela só reforçou aquilo que o Espírito já trazia de outras experiências passadas. Então, veja, pegando esse exemplo, então, das lembranças que nós temos, que vem na forma dessa emoção, desse antagonismo que tem com outras pessoas, essas falsas ideias que nós temos de superioridade, isso é lembrança do passado. Se lembrando tão fragmentadamente dessas situações, apenas no campo da emoção, nós já temos dificuldade de lidar com elas, imagina você lembrar do quadro todo, de todas as experiências. Se tornaria ainda mais difícil para nós. E quantas pessoas tiveram experiências induzidas ou espontâneas de lembrança do passado e se tornou ainda mais difícil o convívio com aqueles que são seus desafetos. Eu conheço a história de uma pessoa que ela buscou uma regressão de memória para entender por que tanto antagonismo em relação à mãe. Por que um sentimento tanto de repulsa em relação à mãe, que é algo tão antinatural? E foi dado a conhecer a história que ela e a mãe tiveram no passado. Uma história muito difícil, muito dolorosa. Essa pessoa, com todo o acompanhamento, com toda a orientação psicoterápica que ela recebeu, ainda assim ela não conseguiu se aproximar da mãe. Saber do passado dela, para aquela pessoa, não resolveu o problema dela. Então, por isso que o esquecimento do passado é tão necessário. Ele é tão importante, porque é como se a gente tivesse uma nova chance de começar perante a vida, sem vergonha de nós mesmos. Porque quando você lembra de uma coisa, você pode lembrar de outras que são desagradáveis também. E pensem, se existem situações dessa vida, e as pessoas dizem isso, né? Eu quero esquecer para poder viver e ser feliz. Se dessa mesma vida tem lembranças que nós não gostamos de cultivar, imagina você ter acesso ao passado. Por isso que o espírito, ele só vai desenvolvendo o potencial, a capacidade de lembrar das suas experiências passadas à medida que evolui. André Luiz nos fala isso, e outros espíritos vieram e disseram isso, que no mundo espiritual eles só se recordam das experiências passadas depois de terem evoluído bem, depois de terem aprendido muito mais, por ter desenvolvido muito as suas qualidades. É aí que eles estão aptos a relembrarem de algumas poucas vidas, não é tudo também. Então é aí que a gente percebe que a sabedoria divina é perfeita. Não lembramos daquilo que é inconveniente a nós. Não lembramos daquilo que não vai nos ajudar Por isso que nós temos que encarar hoje as nossas condições e confiar realmente de que o melhor foi feito para a gente. Que as melhores oportunidades foram oferecidas e que cabe a nós hoje aproveitá-las intensamente, dedicando o melhor da nossa parte nessas realizações. Considerando que nós só vamos nos libertar do sofrimento se nós realmente fizermos aquilo que nos cabe, se nós realmente aprendermos da experiência dolorosa, que não significa que nós vamos nos comprazer no sofrimento, que a gente vai ficar que nem bobo dizendo: olha como eu sou feliz porque eu estou assim, sofrendo. Não é isso. Mas é a gente entender que essas experiências têm algo a nos ensinar, têm algo a revelar de nós mesmos. Quando nós temos uma dificuldade muito grande com alguém e não estamos conseguindo superar, é indicação disso, de que há algo em nós que nós precisamos mudar. Não para tornar a outra pessoa certa, não para dizer que a outra pessoa está certa e nós estamos errados, mas para que a gente possa entender o outro, para que a gente possa se aproximar do outro também. E pode observar que todos os dramas, todos os desafios do homem passam necessariamente pelos relacionamentos. Tudo que a gente vivencia, de uma forma ou outra, são coisas que estão atreladas a outras pessoas. Até nos conflitos da posse, da ambição, nós estamos envolvidos a outras pessoas. Então nós teríamos que dar uma valorização muito grande na forma de relacionar-se com o próximo. Daí a ênfase do Evangelho, das pregações de Jesus, e mais tarde o Consolador, vindo trazer a lembrança novamente dos verdadeiros ensinamentos de Jesus. Eles enfatizaram tanto a necessidade da compreensão da lei de amor. Daí porque Jesus, quando perguntaram para ele qual era o maior mandamento da lei de Deus, ele resumiu a lei de Moisés em dois únicos mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. E ainda disse que esse segundo mandamento era igual ao primeiro. Porque a gente só encontra o equilíbrio na nossa existência, a gente só encontra essa harmonia no mundo, nessa sintonia que a gente estabelece com as leis divinas, se a gente desenvolver o nosso potencial, a nossa capacidade de amar, de respeitar, de auxiliar o próximo. E pode observar, as pessoas que melhoram o seu relacionamento com o próximo, elas melhoram a sua vida. Elas se tornam pessoas mais felizes, porque elas vão se libertando dos seus problemas. Elas vão evoluindo. Então daí vem a necessidade de darmos muita atenção aos nossos relacionamentos, a como nós estamos convivendo com as pessoas, porque esse é um grande caminho de libertação. Por isso que, se nos esforçarmos muito no amor ao próximo, nós teremos ali uma grande oportunidade de elevação espiritual. E esse amor ao próximo, ele pode se dar na forma da compreensão. Quantas emoções nós temos diariamente conturbadas devido à falta de compreensão às necessidades dos outros, devido à falta de compreensão das limitações que as outras pessoas trazem. Nós vivemos num mundo de muitas exigências, em que se cobra muito das pessoas, em que se espera muito dos outros, e nós achamos que está todo mundo apto a isso. E nós esquecemos que existem hoje no planeta encarnados milhões de espíritos que ainda estão no começo da experiência evolutiva, que chegaram à condição hominal há poucos milhares de anos. Não são espíritos que já assimilaram todos os princípios básicos de harmonia da vida. São espíritos que ainda estão nas primeiras experiências de se tornar humanos realmente. E nós esperamos que eles já tenham a atitude dos espíritos santificados. Então nós temos que começar a ponderar as nossas exigências, as nossas expectativas em relação às outras pessoas. porque isso é um fator que gera muito sofrimento, muita dificuldade, muito problema. É curioso que a gente é capaz de compreender o estado primitivo de diferentes espécies animais. Ninguém espera de um animal selvagem o comportamento de um animal doméstico. Nós respeitamos essa diferença entre esses seres. E nós esquecemos que na humanidade, e me desculpem se passar a ideia que nós estamos, que eu estou dizendo que talvez existam pessoas inferiores e superiores, mas essa é uma realidade simples da vida. E não vai aqui nenhuma conotação de preconceito de nenhuma natureza. Mas nós temos no planeta espíritos que ainda vivem as emoções mais primitivas. Seriam seres ainda muito embrutecidos, são seres que estão ainda aprendendo as primeiras noções. São seres que necessitam do nosso amor, da nossa compreensão, justamente porque eles ainda estão no começo. Assim como nós nos compadecemos de uma fera, de um animal selvagem que está dentro dos limites que a evolução permitiu lhe chegar, nós também temos que considerar que dentro da humanidade existem pessoas assim. Pessoas ainda embrutecidas e que precisam da compreensão, precisam de educação, precisam de exemplos positivos para que elas um dia se tornem pessoas diferentes, melhores também. Essa compreensão nos permite aceitar melhor as pessoas, que elas estão no estágio evolutivo que é próprio delas, e não achar que elas já devam dar grandes demonstrações de civilidade, de humanidade. Dizem os espíritos aí que por volta de 2/3 das criaturas encarnadas hoje no planeta são de espíritos que estão começando a chegar à racionalidade. E o outro 1/3 é de espíritos que estão indo da racionalidade para a humanidade. Em que faixa nós nos situamos, né? Será que nós já estamos conseguindo nos tornarmos mais humanos? Então nós temos que pensar e considerar isso também e não ter tantas expectativas em relação às outras pessoas. Aceitar que elas estão na condição que lhes é própria. E isso nos ajuda então a superar aí as dificuldades nos relacionamentos. Nos ajuda até a prevenir situações difíceis. Mas que nunca usemos essa ideia para estabelecer nenhuma ideia de separação, de segregação entre as pessoas. Que não usemos essa concepção que nós temos de que existem pessoas em diferentes condições evolutivas para repetir nenhuma experiência infeliz que a humanidade já teve de classificar as pessoas em grupos e, com base nisso, justificar privilégios para uns e mais deveres para outros. Nunca usarmos isso como justificativa. Porque, da mesma forma que nós aprendemos que existem diferenças evolutivas dentro da humanidade, nós temos aprendido que nós precisamos da convivência entre essas grandes diferenças para que todos evoluam. O espírito mais atrasado precisa da convivência do mais adiantado para se elevar. E o espírito mais adiantado, ele precisa da convivência com o inferior para ele realizar o papel a que ele veio a esse mundo. Fazer avançar todos, ajudar a todos. Por isso que os grandes espíritos muito evoluídos e o máximo que nós tivemos encarnado aqui no planeta Jesus não se privou o convívio com os espíritos de natureza inferior, grosseira. Eles os aceitaram, os acolheram, os instruíram, despertaram os seus potenciais, indicaram caminhos e os fizeram avançar. Então é dessa forma que nós, que talvez possamos considerar que já temos aí talvez uma pequena chama, como se fosse a luz de um fósforo, diferenciando a nossa consciência, vamos aproveitar talvez esse pequeno potencial que já nos diferencia dos demais para ajudá-los a se elevarem também. Mas não esquecer que acima de nós, nós temos grandes sóis brilhando, mostrando o quanto nós temos ainda que evoluir para chegar àquilo que eles são hoje. Então, conceber que é apenas na solidariedade, é apenas na vivência fraterna, humana, amorosa, caridosa, é que nós vamos conseguir nos libertar das nossas dores, dos nossos sofrimentos. E foi por isso que Jesus disse que o amor cobre uma multidão de erros. Jesus, ele veio mostrar uma outra dimensão da lei divina, de que se ela cobra pelos erros que praticamos no passado, ela também nos recompensa pelos esforços, pelas tentativas de acerto que nós temos no presente. Por isso que nós podemos superar provas, podemos superar expiações, se nós nos esforçarmos muito no bem, se nós nos dedicarmos amorosamente às causas do bem. Nós temos o potencial de libertarmos mais rapidamente das dores e das lutas se nós trabalharmos ativamente pelo progresso da humanidade. Se nós trabalharmos ativamente pela melhoria da comunidade a qual nós fazemos parte. Se nós dedicarmos o melhor de nós ao local onde nós estamos vinculados, nós temos o potencial de superar algumas das nossas lutas. Por isso que ele disse que o amor cobre uma multidão de erros. Porque se nós estamos nos esforçando para aprender voluntariamente, porque estamos aprendendo o que é bom, o que é o caminho, nós já estamos demonstrando que estamos crescendo e vamos estar favorecendo a nossa vida. Vamos estar criando resultados positivos para colhermos no futuro e que não é um futuro tão distante. É um futuro que pode começar nesta mesma encarnação. E que possamos todos, então, com essas ideias, ser ainda mais inspirados por essa espiritualidade tão amorosa, tão gentil, que cerca toda a humanidade e que deseja mentes abertas à compreensão da lei divina, que deseja corações abertos a essa vivência fraterna e que estão prontos a nos inspirar sempre que nós desejarmos o bem. Que possamos, com a ajuda deles, então, enfrentar as nossas lutas com muita confiança, com muita certeza que nada do que nós fizermos, que nada do que nós dedicarmos para o bem da humanidade ficará perdido e sempre resultará em bem para todos nós. Que Jesus nos abençoe a todos, nos dê aí uma excelente semana, nos dê muitas oportunidades de crescimento e que consigamos guardar a paz dentro de nós. Muito obrigado.